O meu time vai entrar em campo. O nosso capitão faz o sinal da cruz. O goleiro entra de figa pela mão esquerda. Está chegando. Mas o time todo chama por Jesus. Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas para começar o espetáculo. No episódio número 12 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo, manager do Nerima Jets, e eu não tenho mais o que dizer. Muito bem, gente. Aqui é Bruno Sauros, Sauros FC. Tô aqui junto com o Vitor pra gravação de mais um podcast. E tô aqui feliz da vida que acabei de receber o update de 3 upadas dos meus jogadores aqui em assistência. Aliás, eu adoro esse treino. Cada atualizada é 3, 4 subidas. É ótimo o negócio mesmo. Quantos treinos demora, costuma demorar pra um cara subir de nível? Assim, depende muito do nível que ele tá atual, sim, né? Isso é verdade, treino a maioria dos caras entre razoável aí até excelente, formidável, mas é rapidinho, em torno de 4, 5 treinos. Normalmente eles já vêm com algum treino, eles nunca vêm muito secos assim, então eles sobem em 4, 5 treinos, e como são 15 negros que eu tô treinando, toda semana tem uns 3, 4, por isso que eu adoro esse treino. Daí assistência, como é que você faz? Deixa eu ver, pra pegar assistência. Quem treina assistência são os meios de campo, todos os meio-campistas e os atacantes, é isso? Todos os meios, todos os alas e todos os atacantes. Isso, isso. Então, na liga eu jogo no 3-5-2. Uhum, né? Pra não comprometer o esquema. E nos amistosos eu vou no... e nos amistosos eu tô indo de 2-5-3 mesmo. Uhum. Tô treinando 15 jogadores no total aí. E mesmo no 2-5-3, tô ganhando todo mundo. Tá bom. O pessoal tá com ataque fraco, então. Totalmente. Meus dois zagueirinhos, mas é que eu fico com meio forte, né? Mesmo assim, são 5. A parte mais importante do hat-trick, que é o meio de campo, fica forte com 5. Eu sempre boto um meio de origem, né? Voltado como ala, voltado pro meio. E eu sempre tenho os atacantes defensivos também, então acaba ficando um meio bem forte. E ainda é um dos que faz mais diferença. Atacante? Aqui no jogo, mesmo com a minha organização caindo pra ruim na maioria dos jogos. 2x3 complica, né? Atacantes defensivos, isso é um negócio que eu preciso ir atrás quando eu tiver sobrando alguma grana. Mas beleza, chega de conversa de treino, a gente dá uns 15 segundinhos e a gente vai ler as mensagens em seguida. Vamos aqui ler as mensagens que chegaram pra gente no tópico do podcast no Fórum Brasil do Hat-Trick. O Pinho do Tepinho da Quarta 53 disse: ah, gostei, só uma pequena sugestão. Em algumas partes eu mal consegui ouvir o que vocês falavam. A música de fundo estava muito alta. Eu tentei um esquema diferente do que eu usava da última vez que eu fiz um podcast gravando no Skype. O esquema que eu tinha antes me dava muito trabalho. Agora eu sei o que eu posso fazer pra não dar esse problema de eu conseguir amplificar direito o som pra não ficar baixo, como ficou em alguns momentos. Nessas horas que eu começo seriamente a pensar em contratar um editor, mas o máximo que eu conseguiria é pagar supporter. Mas de repente, cara, tem tanta gente que, sei lá, não gostaria de ajudar, assim, voluntariamente. Vamos pensar, está lançado, então, aí o chamado, né? Pra me desafogar um pouco desta tarefa, você... que mexe com áudio, você que sabe editar legal áudio, não sei se vai ter alguém que tem experiência em editar podcast, provavelmente não, mas se você puder aceitar, e eu estou falando sério, eu vou falar bem sério, eu pago supporter pra quem fizer a edição do Plantão do Randão, e se aceitar também do mini podcast que vamos fazer da Liga Judônica de Hat-Trick, que eu vou passar a fazer em separado. Se a gente não tiver que editar esse, eu também vou pedir pra essa pessoa, e está prometido, e o que eu prometo, eu compro. Eu pago o supporter pra quem aceitar a tarefa e fizer a tarefa de forma satisfatória. Até domingo vai ter uns 3, 4 negros já se oferecendo no tópico. Claro que eu vou fazer um teste, não é? Eu vou começar a pagar supporter depois de uma edição satisfatória, bem feita, né? Senão... É claro, é claro. Vira festa. Né? Tem que ser, tem que fazer direitinho. Tem que fazer direitinho. Então, próxima mensagem, o Caneva, do Caipiras, da Sexta 601, lembrou a gente do tópico Gata HT no fórum num HT Brasil, né? No fórum off, né? Uma chamada convocando as meninas do HT a participarem. Lembrando que, se não me engano, esse concurso valeria um supporter. A questão é se alguma menina ouve esse podcast, né? Pra começar. Ah, sei lá, de repente, vai aquelas meninas que são mais ativas no fórum. Não sei se de repente a Ana Hatrick ouve alguma coisa. Aliás, de menina ativa no fórum, eu só lembro da Ana. É, até tem umas outras. Tem uma que o pessoal brinca que o Clever dá em cima, que é a Marmobud, se eu não me engano. Tem. Eu fiquei na dúvida, sabe por quê? Marmobud? Porque Ah, e se for menina mesmo, vai brigar comigo, mas tudo bem, eu vou fazer a piada. Porque, se não me engano, é com... Talvez eu esteja fazendo confusão, mas o avatar do Kleber é muito parecido com o dela. E daí eu pensei, é homem também. Posso estar confundindo. Vai saber, né? Vai saber. Enfim, né? O Mano Matheus, do Heidelberg, da Quinta 28. Que pena que ele não pôde gravar hoje. Né? Ele comenta sobre isso. Pode ter certeza que terá atenção especial da próxima vez. Isso não pode passar em branco. Principalmente as pérolas, que costumam aparecer por lá também. Bom, eu não estava no hat-trick quando rolou... Acho que não estava quando rolou o último Gatas HT. Pelo menos eu não era suporte, né? Mas imagino já as maravilhas que devem rolar em relação a cantadas impróprias, cantadas ruins, né? Enfim. Mas parece que assim, que o Cacilhas tá que foi quem abriu o tópico, tá tentando desde a temporada passada retomar o gato HT e não conseguiu, né? Por falta de cobre. É, então, tô acompanhando também lá o tópico, e pelo que eu tô vendo até então, ainda não tem nenhuma inscrição efetiva. Então, se você que é amigo de alguma mulher que joga hat-trick, se ficar sabendo de algum interesse dela em participar de um concurso pra postar uma foto e quem sabe ganhar um sócio de 3 meses, fique à vontade pra indicar o tópico. Joia. Não vou fazer nenhuma piada, afinal eu estou comprometido, o Bruno é comprometido, não podemos fazer piadinha, senão nós vamos apanhar muito. É, e pra animar o tópico do podcast no Fórum Brasil, você, Bruno Saldi, e o Dodô conseguiram começar um enorme off-topic, mas foi engraçado. É, na verdade foram dois, né? Foram dois assuntos. É o primeiro, né? Quando vocês estavam tentando marcar pro Dodô gravar, né? Dodô pergunta. Lembrando que o Dodô é do Expresso Tricolor, da Sexta 740, da Bélgica. Ele não é brasileiro, mas fala português, né? E o Brunossauro dos Salvos, da Sétima 927, né? O Dodô disse: você entende carioquês com West Flandrês? O que você disse mesmo? Ué, se eu consigo até conversar com os meus fósseis, conversar contigo vai ser moleza. E o Dodô emendou: putz, além de paleontólogo, tá estudando ervas. E o pior, é a própria cobaia. Na verdade, quem falou foi o Mano Matheus, né? Ele que falou essa... Que adora, né? Acho que meu fã número um adora me zoar, né? Então você sabe como é. Então devo ter escrito errado aqui. É que eu não tô com o hat-trick aberto, senão não consigo gravar. E você respondeu, né? Que antes de ser paleontólogo, você é biólogo, né? Então tem matéria de genética, zoologia, botânica. Botânica, né? A gente tem que estudar os efeitos, né? De todas as plantas no nosso organismo. Não é só brincadeira mesmo. Biólogo. Não é o que entra pela boca do homem, é o que sai biólogo... da boca do homem, né? biólogo vive levando fama aí de ser, como diria, de ver duendes aí pelos lugares. Mas é só fama, quando você chega lá e estudar o negócio, o pessoal só paga pau mesmo. Mas fazer que é bom ninguém faz. Nem eu faço, cara, eu não bebo nem álcool, quanto mais imagina usar outras coisas. Enfim. Vamos disfarçar, vamos mudar de assunto. Agora sim, o off-topic gigante! Em todos os sentidos, os pobres dinossauros viraram motivo de piada no tópico do podcast. O Dodô perguntou pra você: viu as pegadas de dinos que encontraram aqui na França? Você disse: não vi. Eu ainda perguntei, falei... Diga o que você disse. Melhor ser falado do que eu falar. É, eu falei que eu não... Que eu... É que eu falei que eu não tinha visto não e que perguntei de que tipo de dinossauro que era, se ele sabia. E que e me veio o tiro certo, né, do Caetano, da Quinta 40, dizendo, daqueles que estão extintos, que informação útil. Pronto, facilitou muito agora. E o Dodô, né, não perderam a piada, ele disse, parece que o bicho tava tomando banho de mar e depois foi descansar nas planícies, né, 25 metros de comprimento, entre 30 e 40 toneladas. Me lembra algo dentro da minha calça, e eu digo, muita informação! Essa podia ter passado em branco, né? Essa podia que, ter claro, passado. Claro que não perdoaram, né? O Caneva disse, assim, é dentro da sua calça porque é algo extinto, né, e o Dodô ainda peraí, você quis dizer... Na verdade, você quis dizer extintor, né? Né? Deu pra entender a piadinha sem graça, né? Muita informação! Muita informação! Não tem jeito. Acho que estão querendo tirar seu posto de candidato a mod, velho. Tá vendo? Né? Tirem mesmo. Eu não sou candidato nem ontem, nem hoje, nem sei amanhã. Enfim, o Abramides, do Bebungrino, da Quarta 1, pra acabar com tanta palhaçada, né? Postou o link da matéria da BBC sobre... sobre a descoberta, né? A gente vai colocar no tópico do blog, né? E o que você disse quando você viu a notícia? Ah, eu falei bacana, assim, legal, né? E ainda deu uma mini aula de paleontologia, que lá na Federação Mundo HT eu organizo um joguinho, né? Chamado Paleokiss, que no final do jogo quem ganhar não vai nem ganhar suporte, vai ganhar um fóssil exclusivo da nossa promoção lá, exclusivamente pra Federação Mundo HT. E aí saiu uma coisa aqui, né? Que o Amphiquelius, que é um saurópode, aqueles dinossauros pescoçudos, né? Pesava até 122 toneladas e teria entre 40 e 60 metros de comprimento. É tudo mentira. A gente sabe que biomecanicamente um bicho não pode ter mais do que 100 toneladas e que esse bicho devia ter no máximo, assim, uns 80 mil quilos. Aí, tipo, eu fico pensando, porra, o bicho já tem 40 metros de comprimento e 80 mil quilos. Os caras ainda colocam mais peso nele? Coitado do bicho. Eu vou examinar direitinho essa matéria porque está me cheirando a erro de tradução. Eu acho bem provável que, como a matéria da BBC, a matéria original em inglês tem usado as unidades do sistema imperial, né? E pode ter havido algum erro na hora de converter para o sistema métrico. Eu vou examinar este assunto e retorno, né? E o Caneva comentou, vai ver, esse era sedentário. Depois passa. Você passa. Sim, com certeza depois eu informarei. Resultado. Vamos ver se foi erro de tradução ou o absoluto exagero do jornalista. Eu não sei o que é pior. Enfim, abafa o caso. O Caneva comentou. Vai ver se era sedentário. Passava o dia na frente do computador jogando hat-trick e acabou ficando com sobrepeso. Chamou todos os jogadores de hat-trick de gordo. Que beleza. É, poxa vida. Eu sei que eu preciso emagrecer, mas não é pra tanto também, né? Eu não vou falar no assunto. É, como você disse, né? Seria todo mundo merece seu próprio time de Saurobol. Né? E você falou pra tomar cuidado. Imagina as lesões, como que não seriam as narrações das lesões. Putz, é assim. Uga, buga, buga, buga, uga, buga, buga, buga. Não, perdão, é Saurobol, não tem nada a ver com o Homem da Caverna. Homens da Caverna e dinossauros não conviveram, então a narração seria. Perfeito, não falaria melhor. Eu estou sóbrio, tá, gente? Eu estou sóbrio. Só tô entediado. É, já que o podcast tava meio monótono, né? Vamos fazer imagina uma palhaçada. Imagina quando tá bêbado, né? Então. Vixe Maria, nem queira saber. Já que o podcast tava monótono, vamos fazer palhaçada. Vamos animar isso aqui. Vamos animar isso aqui. Até isso até me lembra, como sempre, qualquer coisa me lembra o episódio de Chaves, de tão fanático que eu sou, né? Se Saurobol seria muito longe, vamos lembrar da época, né? Segundo o nosso amigo Kiko, de quando o Seu Madruga jogava futebol, né? Que na época que ele jogava o couro da bola era de dinossauro. É o Seu Madruga, muito, muito pé da vida, lembrou, não, que quando eu jogava, a gente já tinha essas bolas de couro que a gente tem. Mas o que ainda não inventaram, e estou a ponto de inventar, são bolas com couro de bochecha de moleque aloprado! Tá desenterrando, hein? Essa é antiga. É, que esse episódio, eu acho que é muito difícil de passar no SBT. É um episódio... Eu nem lembrava mais dele. Esse episódio é clássico. Mas chega de off-topic, vamos dar aquela pausinha... E a gente volta falando da seleção. Um. nossa seleção continua invicta. No, na última sexta-feira tivemos um empate emocionante com a Letônia em 2x2. Eu não acompanhei muito o jogo, seria muito proveitoso a gente ter os comentários do Mano Matheus, que se dedica mais a avaliar a Copa do Mundo, já que ele é da ANS, da Ajude Nossas Seleções. Mas vamos fazer aqui o possível, vamos falar só um pouquinho aqui de como está a seleção, né? Empate emocionante com a Letônia em 2x2. Infelizmente, tivemos uma contusão feia. Beto do Couro, que é meio campista do South Park, da quarta a 53, ele pegou 6 semanas de contusão, né? Agora já está em 4, graças aos esforços do South Park em mandar a torcida pro Beleléu e contratar mais de 100 médicos. Que bom ver alguém. Eu fico imaginando aqui um hospital inteiro com 150 médicos pra curar a lesão do Beto, né? Olha que beleza pra ele. Segundo o próprio manager do South Park, infelizmente eu não anotei o nome, o Rico, que eu sou, né? Que diz, na verdade, são 150 médicas boas-vindas para dar toda a atenção que o jogador da seleção merece. Melhor assim. É. Os outros resultados da rodada foram República Tcheca 3, Malásia 1, Uganda 1, Malta 8, Brunei 0, Albânia 5, nada muito longe do esperado, a República Tcheca continua liderando o grupo, Uganda e Brunei levando as surras de sempre, e o grupo 13 ficou assim. República Tcheca lidera com 9 pontos, só lembrando que essa foi a quinta rodada, se não me engano, deixa eu fazer as contas direito. Foi a quarta rodada, a República Tcheca está com 9 pontos, só perdeu para o Brasil, ganhou todas as outras. Malta, Letônia e Albânia estão com 8 pontos, a Malta fica com a segunda colocação e, por enquanto, a vaga para a próxima fase, pelo saldo de gols. Letônia em terceiro, Albânia em quarto, o Brasil vem logo atrás em quinto com 6 pontos e ainda está invicto. Malásia com 4 pontos, Uganda e Brunei com nada. E a próxima rodada temos Malta e Brasil, outro jogo essencial. Esse é o jogo que nós temos que ganhar para pensar em, no final do primeiro turno, estamos talvez liderando a chave, dependendo de como a República Tcheca se sair. Então, é Malta e Brasil, Uganda e Brunei, Albânia e República Tcheca, Malásia e Letônia. Albânia e República Tcheca vai ser um jogo interessantíssimo de acompanhar. Malásia e Letônia, nem tanto, isso pode talvez dar a liderança da chave para a Letônia, já que a Malásia, embora dê trabalho, não vá tão bem. Qual a sua expectativa para essa próxima rodada da Copa, Bruno? Bom, o jogo contra a Malta é um jogo chave, né? Até porque Malta é um dos nossos adversários diretos aí para a classificação. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito bacana também que vai acontecer, que é a nossa próxima sequência de jogos, né? O Brasil tem 3 jogos aí com 3 grandes possibilidades de sair com vitórias, né? Ele pega Malta fora de casa na próxima rodada, depois ele pega Uganda dentro de casa e pega Brunei dentro de casa, né? Os dois sacos de pancadas aí do grupo 13. A gente vai pegar, então a gente tem boas chances de sair com uns 9 pontos na conta e com o espírito de equipe bastante elevado para encarar a próxima sequência de jogos. Certo. Aliás, eu vou aproveitar e fazer uma correção. Se não me engano, no último episódio eu tinha dito que teríamos 4 jogos fáceis na sequência contra Uganda e Brunei. Acontece que eu não tinha notado que o calendário dessa chave da Copa do Mundo não é que nem uma chave de liga normal de hat-trick. O calendário do segundo turno repete do primeiro exatamente na mesma ordem, não na ordem inversa. Ou seja, não vamos pegar Uganda e Brunei e Uganda de novo na sequência. A gente vai pegar a Malásia, que foi o primeiro adversário do primeiro turno, né? Mas mesmo assim, Bruno, eu te pergunto, no caso da seleção, nós estamos, se não me engano, com esse espírito de equipe em delírio. Isso a gente pode falar porque é informação pública, né? Isso. Então eu pergunto... Deixa eu até dar uma conferida aqui, aproveitar aqui. Nós estamos em delírio. Em delírio, com autoconfiança razoável. Tá bom o negócio. É, tem gente com autoconfiança melhor, né? Mas tudo bem. Você não acha, assim... Talvez eu me corrija se estiver muito errado. Os jogos contra Brunei e Uganda seriam suficientes para recuperar esse espírito de equipe caso a gente fosse de motos contra a Malta? Olha, pelo que eu saiba, sim, o pessoal não costuma usar muito motes em Copa do Mundo, né, eliminatórias. Eles usam mais pra final de Copa do Mundo, semifinal de Copa do Mundo, só pra situações de fato extremas, assim, né. Porque enquanto a gente aqui na liga, a maioria dos jogos a gente joga de normal, os mais difíceis a gente joga em mods, nas seleções é um pouco acima. A maioria dos jogos é tudo em pique, pra deixar o espírito de equipe lá em cima. E os jogos decisivos são jogados praticamente em normal. Os jogos mais do que decisivos são jogados em mods, mas isso só quando tá em fase final, quando o negócio é realmente necessário. Então, se o Brasil for de normal nesse jogo, é praticamente um mods. Você pode considerar que é como se ele estivesse indo de mods. Eu sei, mas eu sei de tudo isso. O Matheus já tinha dito isso no episódio passado. Mas eu tô pensando o seguinte: se a gente é capaz de recuperar esse nível, esse nível de espírito de equipe, que em delírio é o nível máximo, tudo certo? Não. Ah, em não delírio é. ainda tem nas nuvens em cima e tem paradisíaco, que é o nível máximo. Ah, perdão. Então eu me confundi. Se fosse o nível máximo, é claro que talvez coubesse um mod se a gente tivesse aí no nível máximo, né? Mas se é esse o caso, então tudo bem, deixa, né? Deixa pro outro, pros últimos jogos contra a Malta, né? Porque se o calendário vai repetir, a gente pode, por exemplo, sei lá, eu faria loucura de, já que essas eliminatórias ocupam uma temporada inteira e daí tem um reset de espírito de equipe, eu até pensaria em dar em dois mods contra, sei lá, um normal e um mod, sei lá, contra a Malta ou contra... Escolher assim, né? Como vai ser Brunei e Uganda os últimos, e esses são claro, garantidos, claro, né? A gente vê assim, nesses dois últimos jogos decisivos lá no segundo turno, pensar em de normal, talvez até mesmo de motos, já que vai ter o reset depois. Não, aí nesse caso acho que cabe, sim. A gente só não vai de motos agora, porque depois do jogo contra Brunei, pega a Malásia, né? Sim, pega sim. Um time que apesar de não estar numa colocação muito, muito adequada aí, ainda é adversário forte, né? Sim, com certeza. Então tá certo, né? Então esqueçam o que eu falei de mortes, não cabe ainda. Vamos rapidamente a alguns comentários que rolaram no tópico aberto pelo Pedro sobre esse próximo jogo contra a Malta, né? Vamos ler aqui o pronunciamento do Pedro, né? Vou até fazer a piada aqui. Interrompemos a programação desse podcast para ouvir o pronunciamento oficial de Pedro RJ, técnico da seleção principal. Voltamos em seguida com Viver a Vida, quer dizer, com o podcast. Então vamos ao pronunciamento. Pessoal, depois de um jogo emocionante contra a Letônia, temos mais um desafio pela frente, a Malta, vice-líder do grupo. Nós temos uma boa vantagem no espírito de equipe, além de jogadores mais fortes. Eles têm a vantagem de jogar em casa, com mais autoconfiança, e dois meias nossos quebrados. Semana terrível pra gente, várias lesões. Eles tiveram vários band-aids, mas não chegaram a virar lesões. Não teremos vida fácil nesse jogo. Se der para conquistar os 3 pontos, vai ser um ótimo resultado para o Brasil, ainda mais por ser um dos adversários diretos. Um empate não seria um desastre também. Só não podemos é perder, senão os líderes começam a distanciar demais. É briga de foice toda rodada, mas esse grupo é assim. Conto com a torcida e o apoio de todos na sexta-feira. Lembrando que o horário do jogo mudou, 20 horas do hat-trick e agora são 16 horas do Brasil. Vamos ver se a Canarinho engrena e termina o primeiro turno bem posicionada para manter vivo o sonho da classificação. E daí, né? O que você acha desse pronunciamento? Ótimo mesmo, acho que resume bem a nossa atual situação, né? E realmente nosso problema foi as lesões mesmo. Teve o meia que se lesionou, o Beto mesmo que se lesionou no jogo. Se eu não me engano, teve um outro meia que se lesionou durante uma partida da sua própria equipe mesmo. Da equipe onde ele joga, eu não lembro agora quem que foi, mas isso é complicado aí. Justamente dois meias, que é o nosso setor mais importante aí do HT, é complicado mesmo. Mas vamos com tudo, vamos pra cima. Acima deles, eu acredito no Brasil nesse jogo. Certo. E o Baião, nosso Game Master More, já veio com piadinhas, né? Ele só escreveu o melhor da WO. O Fabão, do Pertence da Terceira 10, respondeu: você manteve o discurso pra dar sorte, é? E o Baião, exato, né? Que o Baião sempre fala: melhor da WO, porque tá muito difícil. Né? O pessoal. E o pessoal está muito empolgado com o Pombo, o nosso zagueiro que quebrou um jogador da República Tcheca. E ferrou com o esquema de substituições dos tchecos, que contribuiu muito para a nossa vitória na rodada retrasada, né? O Pachecão do Sapuca City, da quarta 23, disse: Materazzi é uma criança de colo perto do Pombo. Você acha desse quebrador de jogadores adversários? nossa principal estrela da seleção brasileira. Ultimamente ele tá realmente fazendo a diferença aí nos nossos jogos. Não tem pra... Que continue assim. Sim, não tem. Mamãe ensinou muito bem esse cara. Não tem pra Pellegrino, não tem pra Bustamante, não tem pra Reis. O nosso craque é o Pombo! E as canelas dos adversários que se cuidem. Sim, sim, sim. E Laringoli, do Muricola, da 454, veio com piada, né? Ah, o técnico de Malta me mandou HPM. Acho que vai dar WO pra não perder de muito. Pra cima deles, Brasil. Que otimista o Laringoli, né? É, o Laringoli é um dos que mais ajuda a gente aí. Ele tá sempre adotando os jogadores brasileiros aí. E falou, tá falado. Vamos pra cima deles, então. Tá certo. Vamos só um comentário rápido sobre a Copa do Brasil, né? Na sétima rodada. E pois é, meu filho. Eram 8, agora são 7. O rubro de ouro do Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 para o Andarario da Quinta 88. Eu acho que dá mesmo, quer dizer, muita gente disse que não foi muita zebra, porque o Andarario realmente dominou o meio de campo, ele teve 10% de vantagem, o que não é pouca coisa, mas assim, nos outros setores eu não tava tão, o ouro não tava mal, entendeu? Eu ainda acho que dá pra chamar de zebra, né? E assim, engraçado que o Robin Coppens, o autor do único gol de bola, que foi de bola parada, foi considerado o pior jogador do time do Andarario, né? Que, como eu disse, teve uma ligeira vantagem no MC, mas que realmente ele tinha um ataque muito fraco para a defesa central genial do rubro, mas que conseguiu fechar na defesa o ataque do rubro, que, embora melhor do que o do Andarario, não estava muito bom mesmo, né? O Andarario conseguiu ganhar ali no detalhezinho, né? Mas como toda grande zebra acaba pegando goleiros em seguida, dessa vez não vai ser diferente. O Andarario pega na sequência o goleiro, né? Acho que a sorte dele acabou. Como sempre acabam as grandes zebras do HT, pegam goleiros logo em seguida. É, deve, de fato deve acabar mesmo. E eu acredito, não sei, tô dando umas olhadas aqui nas notas do meio do Andarario. Eu acho que ele foi de motos pra cima do rubro de ouro, né? Tô olhando aqui, ele fez uma nota de meio brilhante, né? Eu acho que ele foi dos motos. E agora, pegar o goleiros nessa fase de recuperação, indo pra cima com tudo, com um espírito de equipe um pouco mais baixo, tchau, tchau, Andarario, você já fez muito eliminando o rubro de ouro, mas pra próxima, realmente, vai ser difícil. Né, pra um time de quinta, né, não digo que andou muito, né, eu sei que time de quinta que andou um pouco mais que isso, mas é que andou bastante. As outras duas grandes zebras, embora o rubro de ouro foi o único que caiu do Campeonato Brasileiro, ainda temos 7 representantes da elite do futebol nacional na Copa do Brasil. As outras duas grandes zebras que eu notei foram que o Bang Bros Team da Quinta 234 conseguiu uma vitória sobre o Pé de Foca da Segunda 1 por 3-1, né? E o Marechal da Sexta 942 ganhou de 4-2 do Mandos Fenório da Terceira 2. O Marechal, que é um dos 3 times da Sexta que ainda persistem na Copa, hein? Então tá indo longe, mas infelizmente agora vai pegar o Aquarius Horda, enquanto o Bang Bros Team, por sua vez, pega o Blitz, né? E uma pena que essas zebras, né, que acontecem não durem muito. Não tem nem como mesmo, a própria estrutura da Copa já elimina aqueles que são zebras, né? Eu peguei na minha curta estadia, mas eu consegui na sétima divisão chegar até a quarta rodada da Copa. Então eu eliminei um time da oitava, eliminei um time da sexta, eliminei um time da quarta, mas depois eu peguei o Mirassol da segunda e aí não teve como mesmo. Chega uma hora que Randão não consegue ajudar mais. Eu nunca passei da terceira, né? Vamos ver ano que vem o que eu vou conseguir aprontar agora que eu tô treinando o meio campo. Então, esses são os comentários sobre a Copa do Brasil. A gente volta em seguida com o Campeonato Brasileiro. Agora o momento máximo desse episódio para o nosso amigo Bruno Sauro. Análise da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada foi boa, Bruno? Foi sim, foi ótima, principalmente na ponta da liga aí, né? A gente pode dar uns destaques aí pra vitória, segunda vitória consecutiva do goleiro, né? Ele que tava lá embaixo na tabela, agora já desponta tranquilo aí na terceira posição, né? Ele tava em penúltimo até pouco tempo atrás, agora tá na terceira posição. 10 pontos contra 15 do Blitz, 5 pontinhos só separam os dois. E sabe como é, né? O goleiro, com toda a tradição de campeonato brasileiro, começa a chegar perto, começa a tremer o negócio lá em cima já. Eu tô meio desmemoriado. Pra quem foi que o Blitz perdeu mesmo? Nessa última rodada ele ganhou, né? Nessa que teve agora, então, no domingo. Mas ele na quinta rodada, na quinta rodada ele acabou perdendo pro Flamengo do Arpoador mesmo, que era o segundo colocado. Entendi. Né, ele tava 8 pontos, ele tava 5 pontos de vantagem, e aí diminuiu pra 2 pontos só. Lembrei. Então tá o Blitz com 15, o Flamengo com 13, goleiros. E o goleiros com 10, e os 3 com chances de ser campeão. O Grest vem ainda, o Grest tá mais complicado, tá com 7 pontos. Ele só não está na zona de repescagem, graças ao saldo, já que o Demolidor também tá com 7 pontos, mas o saldo é igual. O Grest tem mais gols marcados, o Aquarius está com 6. O Rubro de Ouro com 5 e o Rob Schneider com 4 pontos. Então, vamos falar dos jogos da rodada. Como é que foi Aquário 0, Demolidor 0? Olha, foi um jogo assim que se fosse de verdade ia ser até meio ruim de assistir assim. O jogo inteiro ele só teve uma chance de gol, né? O Aquarius veio no 5-4-1 e o Demolidor veio no 4-5-1. E as duas equipes estavam tão defensivas. Pra você ter uma ideia, o Aquarius fez uma defesa central mítica. É tão forte o sistema defensivo aí. E só teve uma chance de gol, que foi de contra-ataque por parte do Aquarius, mas acabou não rendendo gol. Então, quase não teve narração o jogo. Foi aquela coisa bem disputada só no grito mesmo, porque futebol mesmo faltou aí nesse jogo. Os dois treinam defesa, por acaso? Tô tentando lembrar aqui. Acredito que sim, acredito. O Aquarius eu sei que treina, o Demolidor não sei, deixa eu dar uma olhada adiante aqui no time dele, aqui nas formações, mas acredito que sim. O Demolidor sempre vem, pelo menos em todas as últimas partidas, ele sempre vem jogando no 4-5-1, né? E deixa eu ver a idade aqui dos zagueiros, talvez eles, os dois treinem defesa. Mesmo, não sei, não tenho certeza sobre o Demolidor. O Aquarius eu tenho certeza que treina. Mas Demolidor, por exemplo, deve treinar. Tô vendo todo mundo aqui, tem a média entre 22, 23 anos, por aí. Demolidor podia estar treinando no meio campo e indo na retranca, né? Não sei se é a média dos zagueiros. Também, também, pode ser. Essa média de dados dos zagueiros é também. Mesmo. Esse foi o jogo menos interessante, assim. Né? De dois menos, não pros dois, claro, né? Os dois não tem que reclamar assim, mas quer de dizer, assistir, foi. Tem do que reclamar, né? Porque são duas equipes que estão abaixo do quinto lugar. Demolidor tá em quinto, Aquarius em sexto. Uma vitóriazinha já seria suficiente, por exemplo, para nessa rodada ter passado o Gretchen e ir para quarto, né? Então não, o empate foi com horroroso. Certeza, com certeza, para as duas equipes. Sim. E quanto a... Será que há muita coisa a falar sobre goleiros 2, Rob Schneider 0? É um resultado mais do que esperado, né? A gente, ainda mais depois que o Gustavo saiu do HT Masters agora, sai da frente que o goleiros vem vindo aí. Ele já, todo dia quase, ele compra uma porrada de jogador, tá vindo bastante reforços aí pro time do goleiros. E o Rob Schneider era o último colocado, continua sendo o último colocado, então o resultado foi mais do que esperado. E até acredito que o goleiros foi de pique, né? Porque ele teve só 3 chances de gol contra 2 do Rob Schneider. E o goleiros veio aqui no 3-4-3. O goleiro veio com tudo pra cima mesmo, pra ganhar o jogo, fez meio de campo titânico e foi pra cima mesmo. Acho que com essa atitude do goleiros, como ele comentou que depois que ele saiu do HT Masters, que ele ia priorizar a... Na verdade eu não lembro se ele exatamente falou isso, mas me passou a impressão de que ele ia priorizar a Copa, que seria um caminho ligeiramente mais curto para chegar de novo no HT Masters, e que quando desse ia dar um jeito no brasileiro, né? Talvez, será que esse 3-4-3 é uma atitude tipo, vou fazer o que der e o que vier lucro? Já que ele é um treinador tradicional... Acho que sim, acredito que sim. Já que ele é um treinador tradicionalmente de defesa... Acredito que sim, acredito que sim. Até acho que se o goleiro estivesse encaminhando aí pra vencer a Copa, ele já desponta como um dos favoritos aí pra levar o título da Copa. Ele deve já começar nas rodadas finais, já começar a treinar geral, acredito eu, pra levantar bastante a forma e a resistência do jogador, pra num caso de um eventual HT Master chegar com força total. E mesmo assim, né, o Goleiros, ele tem ainda é um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro. É um grande top aí, mesmo não indo com força total. Então o Goleiros é grande favorito aí, pelo menos, para ficar nas quatro primeiras colocações. Acredito que de terceiro para cima ele deve ficar, né? Vai depender dos próximos resultados. Se o Blitz e o Flamengo forem dando oportunidade, eu acho que ele não pensa em poupar o Brasileirão, não. Ele vai para cima mesmo, vai tentar levar, a não ser que ele perceber já que já não dá mais, né? Apesar da vantagem ser de 5 pontos em relação ao primeiro colocado, até pouco tempo atrás eram 8 ou 9 pontos, né? Então já tá diminuindo. Em duas rodadas diminuiu, imagine nas próximas, quanto que não pode diminuir ainda? Até porque, se eu não me engano, eu preciso até dar uma olhada aqui no calendário pra ver se eles já se enfrentaram. Deixa eu ver. Que não, já se enfrentaram. Deixa eu ver o resultado. Se enfrentaram na primeira rodada logo, então foi 3-2 pro Blitz na casa do Goleiros. Então eles vão se enfrentar de novo na última rodada. Imagina o jogão se os dois ainda estiverem disputando o título. Blitz e Flamengo ainda vão jogar, né? Jogaram na rodada passada, ou seja, não vai demorar muito pra jogarem de novo, né? Tem vai ter essa disputa que pode favorecer o Goleiros. Com certeza, ainda mais se der um empate entre os dois aí, né? E a má notícia pro time do Goleiros é que ele teve uma lesão grave, né? Ele pegou um zagueiro dele, tinha pegado 5 semanas de lesão, agora estão só em 4, mas já tem 29 anos, né? Ainda consegue recuperar, já não é mais perdido. Assim, tanto quanto da lesão que teve, que a gente vai ver daqui a pouco lá no jogo do Blitz. Mas são 29 anos de idade, né? Demora bem mais aí, com um arsenal de médicos pra ajudar na recuperação. Tá certo então, vamos ao terceiro jogo. Rubro de Ouro 1, Flamengo do Arpoador 3. Olha, eu, assim, não vou dizer que eu esperava mais do Rubro de Ouro, mas na verdade eu esperava, assim, pra esse campeonato, né? O Rubro de Ouro, ele praticamente passeou na segunda divisão da temporada passada, e eu acho que ele tá com azar. Eu acredito que as derrotas dele, né, a má campanha, ele atualmente tá em penúltimo colocado, é devido a Randão mesmo, porque em vários jogos, na grande maioria dos jogos dele, ele sempre faz mais headsets que os adversários, 30, 40 a mais. Nesse último jogo ele fez quase 40 headsets a mais. E mesmo assim perdeu dentro de casa o jogo. Tudo bem que a equipe do Flamengo, do Arpoador, é uma grande equipe, né? Tá disputando o título e tudo mais. Mas acho que mesmo assim ainda falta um pouco de sorte pro Rogas, né? Que é o manager aí. Até porque a grande sorte do Flamengo hoje, Randão. Hoje não, né? No domingo, o Randão tava do lado dele. Porque ele pegou no ponto fraco do Rubro de Ouro. Ele acabou lesionando um ala do Rubro, né? E no lugar dele entrou um cara ruim no lugar, né? Entrou um pereba mesmo. Na verdade, era um ala que fazia em torno aí de 7. Continue, por favor. Ele fazia em torno de 7 estrelas, né? E aí entrou um cara no lugar que fez 3,5 estrelas, né? Tanto é que isso detonou o segundo tempo do Rubro de Ouro, e aí ele tomou os 3 gols logo depois dessa substituição. E na verdade, como a gente já disse no comentário sobre a Copa, o Randão continuou contra o Rubro de Ouro, que perdeu ali, que saiu da Copa, meio num Randão também. É, acho que o Rogas tá precisando, ele mesmo colocou nos comentários do podcast, que tá precisando botar o elenco pra tomar um banho de sal. Sal grosso, né? Isso, verdade. Mais alguma coisa sobre esse jogo? Não, tá tranquilo. O Flamengo veio de ataque pelo meio, né? Mas teve um gol só dele, foi pelo meio, os outros dois foi pela direita. É coisas de Randão, né? Então vamos ao grande clássico da rodada. Blitz 4, Gret 3. Esse é um dos clássico mais tradicional, né, da atual formação do CB. E eu tenho uma notícia muito triste aí pra dar, né? Quem me avisou foi o próprio Carlito do Glee. Ele até realmente me deu um toque aqui pra eu ficar de olho no... No? Ele pediu pra eu ficar de olho aí no Gretti, né? Porque o Gretti, por incrível que pareça, não arrumou o time contra o Blitz. O Gretti entrou de escalação padrão. Ele não arrumou, não deu ordens de jogo. Até tá estranhando aí pra ficar de olho no, em cima do Gretti mesmo, porque aparentemente o R. Diniz, né, que já foi técnico da seleção e tudo mais, anda meio desmotivado com o jogo, né? Não sei, também aí é a oitava temporada dele no CB, né? Não sei o que acontece aí. Mas só pra você ter uma ideia, entrou um meio campo que fez duas estrelas, né? Ele tem 80 de TSI, é um cara de 40 anos de idade, e nem Pac-Man não é, porque o cara tem experiência lendária, mas a liderança é ruim. E dois laterais, um que fez duas estrelas e outro que fez três estrelas, né? Então entrou uns perebas aí no meio. E por incrível que pareça, mesmo assim, mesmo indo de escalação padrão, Randão deve amar o R. Diniz, não é possível que ele ainda deu uns sustos aí no Blitz, né? Ele começou saindo na frente no jogo, aí o Blitz fez um, ele empatou 1-1, o Blitz fez 2, ele empatou 2-2, aí no final terminou 4-3, mas mesmo assim ainda deu sustos aí no Blitz sem arrumar a escalação. Imagina se tivesse arrumado, então. Só que eu acho que a gente não pode dizer mais que Randão ama o Gretti, não, porque ele cometeu um sacrilégio enorme. Ele contundiu o goleiro do Blitz, o senhor Luiz Carlos Randão. Isso é um sacrilégio, senhoras e senhores. Se o Gretti teve alguma sorte em ter um resultado não tão largo contra ele, agora ferrou de vez. Se ele ainda está na Copa, eu acho que na próxima, eu acho que ele vai ser o próximo do Campeonato do CB a cair da Copa. Eu não entendo isso. Isso equivale a rachar mesmo. Isso equivale a rachar espelho, velho. Pegar o espelho e jogar, tacar no chão. E ainda cair em cima de um gato preto numa sexta-feira 13. Debaixo da escada. Não, é de fato, Randão não joga mais no time do Blitz por um bom tempo agora. E o Luiz Carlos Randão, né, que por sinal foi o jogador que o Gretti lesionou em cima do time do Blitz, ele é o goleiro titular do time do Blitz, né, há bastante tempo já, e ele pegou uma lesão de 5 semanas, que tá em 4 agora já, mas ele tem 34 anos e 96 dias, imagina quanto tempo não vai demorar, até mesmo com trocentos médicos aí no departamento, quanto tempo deve demorar pra ele poder voltar a jogar de modo saudável. O Blitz tá contente, o Carlito deve estar contente pra caceta. Ai, que beleza. Mas esse é o risco de si. Nem fala. E ele até fala aqui. O que ele falou? Né? Ele até fala aqui que quem machucou foi o goleiro, né? E é a terceira temporada seguida em que ele se machuca, justo quando o Blitz tá entrando nos momentos decisivos da temporada. Olha que azar aí. Isso é grave, muito grave. Bom, o que você quer dizer do... O que os managers andaram comentando sobre esta rodada? Não teve muitos comentários sobre a rodada, né? Tanto quanto ter revido a outra. Até pedir pra quem estiver me ouvindo aí no Randão, comentem mais depois dos jogos, né? Postem seus comentários, que a comunidade gosta mesmo de saber o que vocês estão achando, né? Principalmente vocês que estão aí no Campeonato Brasileiro. Servem de inspiração pra muita gente, inclusive pra gente que tá gravando o podcast. Então postem mesmo, Carlito, o Gustavo, o Roga, todo mundo aí. O HGL, pode postar mesmo. Mas nos comentários que a gente teve aqui, teve o do Carlito, né, que é o manager do Blitz, falando pra eu ficar de olho no Gretti, justamente porque ele nem escalou, né, tá o time contra o Blitz, né, ele foi de uma escalação padrão. E eu até comentei, né, falei, nossa, justamente você e ele que são os mais antigos aí no CB, e ele falou que nada, perto dele eu ainda sou adolescente aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí pra não ser um desânimo e do Diniz. Tomara mesmo, né? O Gustavo falou também que quanto à rodada, o Flamengo que estava se queixando de falta de sorte, deve ter quitado sua dívida já, porque na última rodada ele falou que estava um pouco sem sorte, assim, mas nesse é o segundo jogo que ele estava perdendo, né? E vai lá e quebra estrategicamente um meio adversário que dá um lugar a um Gandula, né? E foi justamente depois da lesão do meio do Rubro de Ouro que o Flamengo do Arpoador fez seus 3 gols, né? O jogo terminou em 3-1 e foi só lesionar que aí abriu o caminho, né? Aí passa a boa e passa a boiada mesmo. Aí é grave, aí é grave. Bom, então, se sonhos, se os comentários... O Rogas... Perdão, continua. Só pra terminar aqui, só pra terminar mesmo. O Rogas, ele ainda fala também, claro que o Arouca teve méritos pela vitória, né? Aliás, o principal foi quebrar o meu ala, que era a única posição que ele não tinha uma reserva decente. Imagina, de um time inteiro, a única posição que ele não tinha uma reserva decente é justamente onde ele é lesionado. E tanto ele quanto o Gustavo comentam no tópico, né, de comentários para o podcast no fórum do Campeonato Brasileiro, que o sistema de substituição do hat-trick ainda tem muito que melhorar, né? Porque justamente o Rogas falou que tinha um jogador que podia entrar no lugar daquele que foi lesionado, só que ele tava como reserva de meio campo e não como reserva de ala, né? E ele até comentou assim que, pô, como é que eu vou saber qual deles vai se lesionar no meio da partida? Não tem como, né? Então é que um sistema melhor e mais inteligente de substituições poderia ser implantado aí no HT mesmo. Concordo. Podia no mínimo, sei lá, ao invés de você definir, esse reserva é reserva de goleiro, esse reserva é reserva de defensor, você usar o sistema de... Você usar o esquema de substituições e adicionar que uma das condições é após contusão, né? Talvez possa já, eu não sei, eu não estou sabendo. Com certeza. Né? Acho que contusão não pode ainda ser usada como condição de substituição, seria o caso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, até aproveitando que eu tô com o HC aberto, mas não lembro, não, acredito que não. Deixa eu dar uma olhada aqui em ordens individuais. Deixa eu ver se esse cara entra esse aqui, condição. Ah, tá, tem, deixa eu ver, não. Não, tem só condição de expulsões, né? Condições de placar, ganhando, perdendo. E após um período do tempo. Não, ele não entende ainda a condição contusão. Seria o caso. Mas vamos esperar, né? Vamos reclamar, vamos sugerir e vamos ver o que acontece. Então, só lembrando que na próxima rodada, a 7ª rodada, teremos Flamengo do Arpoador e Aquarius, Gretchen e Rubro de Ouro, Rob Schneider e Blitz, Demolidor e Goleiros. Quais são as expectativas aí suas para essa próxima rodada, Bruno? Eu acredito aí, né, que os 3 primeiros colocados, o Blitz, o Flamengo e o Goleiros, devem conseguir os 3 pontos. O Flamengo pega um time muito forte, que é o Aquário, só que ele pega dentro de casa. O Blitz, ele vai pegar o Rob, que é o atual último colocado, fora de casa, mas como é o Lanterna, eu acredito que ele deve ganhar. E o Goleiros pega o Demolidor, que pelo menos em todos os jogos aí tem vindo no mesmo 4-5-1, com a tática de ataques pelas laterais. E o Gustavo, eu acredito que deve montar alguma estratégia que vá poder vencer o Demolidor. Já o jogo entre o Gretchen e o Rubro de Ouro é a grande incógnita, né? Apesar do Gretchen estar em quarto e o Rubro de Ouro estar em sétimo, eu ainda acho, até achava no começo da temporada, mas agora acho mais, que o Gretchen, infelizmente, é um dos nossos candidatos ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Até uma pena, porque é o cara aí que está disputando a sua 8ª edição do CB. Mas eu acho que o Rubro de Ouro, se tudo der certo, depois desse sacrilégio do Gretchen em quebrar o próprio Randão, eu acredito que a sorte vai partir pro lado do Rubro de Ouro. E acho que ele deve ganhar, mas não sei, vamos ver como que vai ser esse jogo. Meu caro Diniz, você que é um jogador veterano, ouça o nosso apelo, entre em contato. Se for para desistir do hat-trick, pelo menos... dê os seus motivos, esclareça nós que nós estamos ficando quase desesperados, apreensivos, afinal, você é praticamente uma instituição no Campeonato Brasileiro. E não poderia ser rebaixado assim, sem mais nem menos, sem nem ao menos lutar, né? Que se for pra cair do Campeonato Brasileiro, que você caia de pé. Então, tudo bem, a gente encerra aqui. Com a certeza. Com certeza. Mais algum comentário? Não, tá tudo limpo, é isso aí mesmo. Então, essa foi a análise do Campeonato Brasileiro. A gente volta daqui uns segundinhos para encerrar o podcast. Vamos lá, só pra encerrar esse podcast, né, com a parte mais engraçadinha, os mimimis, né? O Acaquecendo, do Atrativa da Sexta 799, disse: um dos meus treináveis pegou 7 de contusão no jogo da liga. Comprei um substituto. Ui, né? Comprei um substituto para o seu lugar enquanto se recupera. E o maldito levou uma contusão de 6 semanas. Estou puto da vida aqui com as lesões. Mimimi! É, então, não, mas aí é muito complicado, né? Pô, você pega uma lesão de 7 semanas, aí você pega um substituto, ele pega 6 semanas, são 13 semanas de lesão ao mesmo tempo, né? Isso sim é mimimi decente. Né, eu queria ver, eu preciso ver quantos fisioterapeutas ele tem, né? Porque tá feio, ó. Dá um jeito aí, ou tomar um banho de sal grosso também, pra ver se melhora. Sim. Solução clássica anti-desfavorecimento de Randão. Enfim. O senhor M. Wickert, do Grêmio Primeiro da Sexta 392, também tá com problemas com contusões. Tá? Ele parece um pouco mais novato e falou: tá, esse tem que ser o meu primeiro choro. Na última partida da liga passada, meu goleiro de 23 anos pegou 3 ou 4 semanas lesionado. Há 2 rodadas, pegou 1 semana. Hoje, pegou 5! Isso sim é mimimi. Eu tenho que agradecer, porque é só ele que se machuca no meu time, né? Senti uma ironia fina nesse comentário. Vai saber, né? Aí, de onde que... Por que é só ele que se machuca? É, então, pelo menos é só um jogador que precisa de um banho de sal grosso, né? Mais fácil de tratar. Bom, chega de palhaçada. Estamos aqui, então, terminando este episódio número 12 do Plantão do Randão. Bruno, algum comentário, algum jabá a fazer? Muito obrigado de novo por mais essa participação. Foi muito mais legal de fazer essa análise do CB junto contigo aí. Bem melhor do que ficar gravando sozinho aqui, ouvindo minha própria voz para ver se saiu legal. Adorei, adorei. Espero que o pessoal tenha gostado também. Façamos isso mais vezes. Os meus jabás de sempre. Não deixe de conferir o meu outro podcast, o Hora Robin. Você já ouviu Hora Robin, Bruno? Ah, sim, eu vi o primeiro episódio aí, quase inteiro, ainda não consegui terminar de ouvir. Mas pelo menos o primeiro episódio já ouvi aí. Que suruba, né? Você gravando aí com todo mundo. É, precisamos dar um jeito de deixar ele mais curto, ou será que não? Mas enfim, o Hora Robin é um podcast. Quem sabe? É um podcast nerd, maluco e politicamente incorreto. E você o encontra em horarobin.blogspot.com. Outro jabá que eu tenho pra fazer, mas eu vou dar detalhes mais tarde. Eu vou ter uma apresentação muito em breve. De teatro, né? Eu também sou ator. Em Osasco, no Teatro Municipal de Osasco, né? A coisa é chique, meu filho. Né? Felizmente não vai ser temporada, vai ser uma única apresentação. E ela vai acontecer no dia 5 de novembro, uma quinta-feira. Imagino que às 9 da noite, mas assim que eu tiver horário confirmado, eu passo para vocês ainda na semana que vem, antes desta apresentação. O espetáculo A Árvore dos Mamulengos, de Vital Santos, direção do meu amigo Frank, da Companhia TRTT, uma companhia tradicional da cidade de Osasco. Aproveitando aí, posso falar? Você me lembrou de uma coisa, posso falar ainda? Claro, claro, fique à vontade. Você falou aí, né, de você ser ator mesmo. Você me lembrou que também dia 25 agora, de outubro, eu também vou apresentar a peça de teatro que eu faço com o meu grupo, né? E que coisa, né? Paleontólogo e ator ainda. Que beleza. É o grupo que é um teatro infantil, né? Então, se alguém aí joga HT e tem filhos aí, vai ser no Parque do Ibirapuera, de domingo agora, dia 25 de outubro. Vai ser uma apresentação às 11 da manhã e uma apresentação às 3 da tarde, que é o teatro chama Darwin e a Bicharada. E eu faço o papel do Charles Darwin, o grande cientista. E é um teatro com fantoches que a gente faz. Criançada adora mesmo. Então quem quiser aí, lá no Parque do Ibirapuera, na marquise do parque. Que beleza. Vai ser só esse dia de apresentação? Só esse dia. Em homenagem aí à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Que beleza, que beleza. Como a gente diz no teatro, merda pra você, Bruno. Não, gente, não foi uma ofensa. Isso é um cumprimento merda habitual. Merda pra você também. É, só não digo obrigado porque não se agradece. Né? Quando se diz merda, a gente não agradece. Né? Você sabe dessas superstições que você também frequenta os palcos. Beleza, então, vamos encerrando mesmo esse episódio. Lembrando que você ouve este podcast através do plantãodorandão.blogspot.com e que você pode mandar os comentários pelo os próprios comentários do blog, pelo tópico do podcast no Fórum Brasil e pelo e-mail plantãodorandão@gmail.com. Bruno, dê sua despedida, por favor. Tchau. Só isso, não há mais nada o que dizer, então. Então tá certo. Tô brincando. Valeu aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima. Então está certo. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. O outro time apela. E sim. O juiz empena. A moçada acende a vela. E bate uma linha pro velho guerreiro. Meu santo forte chega e baixa no terreiro. Cidade grita, olha lá.